Este jogo tem uma learning curve parecida com a do Mega Man. Não é bem uma curva, é tipo uma parede. Bem-vindos a mais um Rumblecast, meus caros Rumble Popozudos. Hoje temos menos gente no podcast, o resto morreu de febre suína. Mas está tudo ocupado. O André fez anos ontem e hoje deve estar a curar a ressaca, rodeado da família. E o Marco. Happy birthday! Yeah! Happy birthday! Yeah! Como é que sabes que é ressaca e que não é gripe A? Tum, tum, tum. Não sei, ele. Desde que ele não tenha bebido a cerveja toda do crânio de um porco, acho que está salvo. E o Marco está a fazer TPC da escolinha, portanto não pode juntar-se a nós. Mas temos aqui uma alma perdida que regressou e está comigo no mesmo espaço físico: o Tiago, o Alarca. Uá! Uá! Esqueci. Ficaste aqui 4 podcasts sem aparecer e a única coisa que dizes para te introduzir é uá! Exatamente. É a única sílaba que eu preciso para me apresentar. Só falta a pança e o bigode. Exato. Yeah, e do outro lado da internet temos o Manuel Correia, o Grey Fox. Como é que vá? Tudo bem? Estava à espera que acontecesse mais alguma coisa. Aparentemente não está tudo bem. Estamos relutantes a responder. Vamos já começar com a notícia do momento. O Rumble Pack vai estar no Video Games Live a fazer qualquer coisa, ainda não sabemos bem o quê. Era a ver o concerto. Talvez! Ou pedir para tocarem a música do Conta. Yeah. Não sei, o Tiago tem ali a lista, mas já vemos de ver isso. Mas não sabemos ainda bem o que é que vamos fazer. Talvez no próximo podcast ou nas próximas semanas havemos de dar notícias sobre isso. Ainda estamos à espera de informações. Mas, contem connosco a fazer mais gravações parvas nas tendas que vão abaixo, que ficam sem ar no espaço do... Quem sabe num karaoke perto de vocês a cantar Cabbage Boy. E a jogar Gears 2 na tenda da PlayStation, da Sony. Exato. Ou então... Mas olha que desta vez eu acho que a presença da Microsoft vai ser ainda mais reduzida. Caraças. Quer dizer, então... pois, eu estava agora a pensar, será que a EA vai estar lá a tentar expor o Left 4 Dead 2 num portátil sem internet? Outra vez? Vai ser interessante. Gostava de experimentar. Repara, no Apocalipse não há internet. Eles estão a tentar entrar completamente dentro do espírito do jogo, por isso. É ótimo dizeres isso no caso de um jogo tão cooperativo. Exato. É só uma pessoa a jogar. Um jogo cooperativo e só um portátil. É. Mas já agora, Tiago, tens aí a lista de músicas. O que é que nós já sabemos até agora que vão para lá tocar? Os blips e bloops que vamos ouvir? O ano passado o Tommy Tallarico revelou-nos exclusivo mundial. Iria haver Chrono Cross, Chrono Trigger, Mega Man, Shadow of the Colossus, Shenmue e Earthworm Jim. O que é certo é que eles lançou um vídeo que eu vi no Eurogamer. Que é isso? Não conheço. Eu só vou lá para ler os comentários e me rir quando me sinto triste. mas passei lá uma vez para ver um vídeo e nesse vídeo o Tommy dizia que ia passar Chrono Cross, Chrono Trigger, Mega Man e Shadow of the Colossus. Quanto a Shenmue e Earthworm Jim, não sei. Pois, eu acho que Shenmue não vai dar porque eles não conseguiram a empilhadora para estar no palco. Pois, viram o outro vídeo do jogo de corridas da SEGA com o empilhador ou não? Mal, é muito mal. Não, talvez, quer dizer, ainda se podem safar, mas não sei se conseguem arranjar o número suficiente. Não, o número suficiente de marinheiros para estarem em palco. Ah. Ou então a orquestra toda vestir-se de marinheiros enquanto tocam a música de género. Olha lá, a Marinha não tem uma orquestra? Tem. Olha, está resolvido. A escola naval tem. Escola tem naval, banda. Pois. Não é bem uma orquestra, mas tem uma banda, sim. Uma banda, pois. Está resolvido. Para o próximo Video Games Live vai ser num cargueiro de vai Portugal. Vai ser na base naval do Alfeito. A indústria dos videojogos a afundar. Mas pronto, dada a notícia grande, vamos passar aos jogos que temos jogado, porque toda a gente adora ouvir-nos chorar e beijar os calcanhares dos jogos que nós adoramos e tal. Ai, vai, começa lá aí, Tiago. Sabes... Brutal Legend! Decapitation! Decapitation! Então pá, amas isso, estou a ver. Eu já cheguei ao fim duas vezes, a última vez foi em Brutal! E... Não é Brutal, porque tem um umlaute no... Brutal. É algo assim, mas já cheguei ao fim do jogo duas vezes. Vai chegar uma terceira? Fim... Yeah. Provavelmente, sim. Vocês não fazem o que... É daqueles jogos que tu sempre que vês... sempre que jogas mais uma vez, é como os filmes de animação, sempre que tu vês uma segunda ou uma terceira vez, sempre vês outra vez, reparas em mais uma piada que não tinhas reparado antes. É como Deus Ex. E este é daqueles jogos que é uma homenagem tão grande ao heavy metal e a tudo o que está à volta do heavy metal que só mesmo estando dentro desse mundo é que dá para perceber muitas piadas. Então, pois, eu não estou. Yeah, exato. E perde-se mesmo muita, muita coisa por não se ouvir heavy metal. Because metal is about girly men screaming into the mic. No, that's not heavy metal, that's air metal e essas merdas. Não misturem, Plox. Mas já tenho estado a jogar e é fucking awesome. É uma mistura, é uma metáfora... Kudos ao Tim Schafer por fazer uma metáfora tão gigantesca e tão bem feita. A cena do concerto e do Tour of Destruction, e sempre que se para faz-se um concerto e há um fucking epic battle com zeppelins a cair e caras a derreter. E se as caras a derreter, vi aí num vídeo e estava muito fixe. Só faltava mesmo crowd surfing. Ah, mas isso não é muito heavy metal. Não, eles têm tantos picos nos fatos deles que eu acho que isso pois não era é muito isso. Aconselhável. Isso podia ser um ataque. Podia ser um ataque, né? Mas tem power sliding e tem face melting. Já é muito bom. Eu ainda não acabei a segunda vez, também comecei a jogar depois da... Estavas a criticá-lo. Acabar duas vezes. Pega-te. Mas eu estou a chegar a segunda, estou também a jogar em Brutal, sou Achievement Horde, o que é que querem. Mas tenho-me divertido anteriormente a jogar online, e houve uma noite que joguei com os gajos do Double Fine, e pá, é pessoal completamente demorado. Diverti-me imenso, os gajos sabem boas estratégias e ensinaram muitas coisas. Mal seria que não soubesse. Ser um jogo melhor do que qualquer outra pessoa. Sim, mas a questão é, eles também foram bastante honestos e perceberam-se que houve coisas que não explicaram muito bem no single player, porque eles... É verdade. Eles bem dizem que o single player é uma espécie de tutorial para o multiplayer. Uhum. Mas há muitas coisas que falham e então eles estiveram-me a explicar várias estratégias. Isso é verdade. Eu tenho no... Ao jogar ao single player, eles só te ensinam as unidades do Iron Head, que é a facção do Eddie, do Jack Black. E aí o resto? Outras facções, há solos de guitarra diferentes, há unidades diferentes, há double teams diferentes. Sim. É tudo diferente com as outras facções. E eles não fazem uma introdução às outras facções. Tens mesmo de ir descobrir a lutar contra a inteligência artificial. Yeah, e tens que jogar mesmo no nível de dificuldade mais baixo para perceberes como é. Mas o jogo até é divertido. Tipo, se não consegues encontrar pessoal com o Fantastic Matchmaking da 360, consegues jogar com a inteligência artificial e até consegue ser divertido. Mas em brutal a porra do inimigo tá, é mesmo chato. Chato. Ok. Mas de resto, para além de Brutal Legend, o que é que tens andado a fazer, pá? Comecei outra vez o GTA 4, mas não sei se vou chegar ao fim. Não estou com muita paciência para jogar aquilo tudo outra vez. Mas com saudades de jogar bowling e ver Big American Titties. Yeah, Big American Titties in the head. E estás a... Fica uma casa! Ah, isto até dói. Isto ter o gajo mesmo aqui ao lado. Estás-te a treinar para a coisa, para a balada do gay Tony Gay. Provavelmente vou comprar. Estou indeciso se compro o dos motards. Podes comprar o pacote. Pois, acho que há um pacote em CD com os dois. Sim, mas... pois não sei. Se assim não tens de escolher. Maybe. Mas se não tiver dinheiro para esse pacote, talvez compre só o Ballad of the Gay Tony. Ah, só passas guerras, metes os motares de lado e vais direto. E tipo, também assim eu poupo espaço no disco. É curioso porque o Ballad of the Gay Tony é que tem os panelados todos, não é? Mas o jogo. Acho que é principalmente jogo, um. Não, há montes deles. Meu, tu vais para bares gays, queres o quê? Eu confesso, não tenho estado a ler muito sobre o jogo. Mas eles fazem-te jogar como uma personagem que não é o Gay Tony. Mas no Last Undamned é que aparecem fucking penises em close-up. Achas que não vão aparecer no Gay Tony? É muito sexo de casa de banhos de discotecas. Por acaso é, eu vi. Eu acho que aquela merda é mais gráfica do que o Hot Coffee do San Andreas. Com caraças. Sabes que agora já têm advogados experientes. Já fizeram um level up aos advogados e tal. Já não tem o Jack Thompson sempre em cima deles, tipo Gremlin. Essa também é. Eu gosto daquela foto do Jack Thompson com o GTA na mão. Tipo, já vão ver. É amor único. É uma coisa, aquilo é um amor profundo. Eu parece que eles estavam quase para chamar o jogo de Ballad of Gay Thompson ou OK Jack. Eu acho que há tipo um advogado qualquer, não sei se é no 4 ou no dos motoqueiros, que é um advogado a gozar com o Jack Thompson. Não sei. Sinceramente, eu não joguei o jogo, perdi a paciência para... Grand Theft Auto. Não, perdi a paciência de Grand Theft Auto mesmo no San Andreas. Era demasiado grande. Muito, muito grande. All you had to do was follow the damn train, CJ. Tão irritante. Mas perdi tantas vezes nessa. Passando agora em frente, Manuel, o que é que tens andado a jogar, pá? Nada. Ah, isso é só... O choro é livre. É só trabalho. O estágio está a prolongar-se cada vez mais. Há aulas de surpresa. A única coisa que eu joguei esta semana foi quando eu me ia deitar, pensei: olha, isto já acabou de sacar a demo do Torchlight no Steam, bora lá espreitar isto. Isto já era a meia-noite. 2 horas depois, que horas são? 2 horas da manhã. Fui-me deitar. E isto foi o que eu joguei esta semana. Só mesmo Torchlight. Sim. Mas foram 2 boas horas. Antes de gravares o podcast, estavas mesmo a dizer que o jogo é mesmo para quem está à espera do Diablo 3 em vez de estar a chorar. É, sim. E não é só para esses. É que, bem, para já, aquilo é como se fosse o Diablo 3. Tem várias coisas que a Blizzard escolheu tirar do Diablo 3 e que aqui estão. Especialmente muitas coisas aleatórias em termos de organização das dungeons. E isso para mim é ótimo. Mas disseram-me só que uma dungeon. Personagens. Só há uma dungeon, mas que tem carradas de andares. Ah, ok. Acaba por ser várias dungeons, porque dentro dessa tens vários andares com vários ambientes diferentes. Interesting. É interessante. A música é muito na onda do Diablo e parece que foi o mesmo compositor que fez muitas das coisas de uma das expansões do WoW. Acho que foi a Burning Crusade, mas como eu não jogo isso, não sei. Portanto, o ambiente geral está assegurado. E depois, a arte, a direção da arte tem muito a ver com as cores do Diablo 3. Tem mais do que duas cores. Sim, e eu estava para aqui a pensar, talvez isto não é realmente para os fãs de Diablo, porque é muito colorido. Pois. God damn it! Tem aquela coisa nunca do, terão descanso do estas almas. Pá, se os gajos do Diablo venderem aquela t-shirt do Diablo 3 com os arco-íris e isso, eu acho que tem vontade de comprar. Já roubaram isso. Acho que alguém na Threadless ou na não sei onde é que foi, num site qualquer de t-shirts, alguém já refez esse design e está a vender. Eu já vi, mas tinha mais cores. Já, yeah, mas tinha. não tinha. Tinha para aí 3 cores, o que vai contra a ideia da t-shirt, assim, logo à partida. Pois, devia ser, tipo, todas as cores do prisma. Claro. Mas este Torchlight tem uma coisa, distingue-se deste género de jogos numa coisa, que se calhar outros já tinham feito antes, mas eu não tinha visto, que é o cão que tu tens. Também pode ser um gato, se quiseres. O gajo vai vender o teu equipamento por ti. Isso é brutal. Tu podes dizer, ok, o cão tem uma mochila. Leva isto e depois traz assim um preço decente. E o gajo vai e um bocado depois volta. E depois podes ir tendo upgrades ao cão que reduzem o tempo que ele demora a ir e vir. Economista do caraça do gajo. Acho que é um capitalista pequeno da puta. Eu estou a ver o gajo a ladrar na bolsa. É que nestes jogos o espaço do inventório não costuma ser muito grande e tens de estar sempre a ir vender as coisas a algum lado. Yeah, ou com os scrolls de Town Portal que te obrigam a voltar à cidade. Jesus ou... Christ, eu odiava isso tanto no Diablo. Eu não... Mais ou menos, eu não odiava. Eu aceitava isso como sendo uma mecânica. Era parte das coisas que estavam lá no jogo quando eu aceitava jogar. Mas está muito giro. Eu só ainda joguei essas 2 horas, portanto ainda não fiz assim tanta coisa como isso. Mas divertiu-me bastante. Ainda por cima tem um preço fixe. Acho que cap está para aí a 16€ ou 15,99€ no Steam. Nice. Então, talvez. E isso não tem demo ou tem? Tem demo. O que eu joguei foi a demo. Ah, ok. Então, uma coisa a experimentar. Então, Carlos, o que é que tens de jogar e tu? Então, eu. Epá, eu, para além de Brutal Legend, mas não vou secar com essa conversa toda. Acabei o Alone in the Dark da 360. Sacrifice! Jesus, que graças! Estava melhor do que eu não pensava. Não sabia que estavas assim tão desesperado por jogos. E consegui 1000 pontos de Gamer's Spot. Os achievements todos. Não, alguns foram assim de repente. Havia um que era para matar 100 inimigos e apareceu-me assim de repente. Eu pensei que tinha de fazer grind e não estava com paciência de ir fazer grind, mas assim, pimbas, aparece um achievement e eu, what the fuck? Oh, louco. Mas o jogo não está assim tão mau. Está péssimo. Tem bugs de física, os controles são difíceis de aprender. Um gajo tem de ter aquilo mesmo entranhado na cabeça para não fazer ali alta confusão, para não se espalhar todo no comando. Mas epá, em termos de momentos, what the fuck, tipo, a ação do jogo é muito fixe. As personagens são uma merda, a história é desinteressante. Mas em termos, a jogabilidade não é muito boa, mas em termos de momentos é muito fixe. Acho que aquilo tem, parece que está sempre a tentar, apresenta novos desafios, não é monótono, há sempre novas coisas e é uma coisa que eu gosto mesmo de, que pá, gostei bué do jogo. E eu inicialmente tinha experimentado o jogo no PC, mas estava muito mal e não sei porquê. Eu acho que na 360 estava muito... Está bastante melhor. Eles não meteram patches nenhum nem nada. Não? Não. A única coisa que eles fizeram de correção, por assim dizer, foi lançar a versão da PlayStation 3, que é tipo Alone in the Dark Inferno ou qualquer coisa. E tem cenas melhores, tem cenas que estão melhoradas, mas de resto continua a ser o mesmo jogo. Com o nome Inferno até parece que traz mais bugs. Tipo, coisas irritantes como, imagina, o jogo passa-se todo durante uma única noite. E numa única noite eu acho que tive de meter mais de 10 pilhas novas na minha lanterna. Portanto, mas também isso quer dizer que o jogo está limitado a umas 8 horas. Sim, uma coisa fucking doom. Realmente o gajo é fixe. Tipo, é que são coisas fixe. A animação, por exemplo, do jogo está muito a porreira. O gajo mete. Estás a ver aquelas cenas nos ombros dos casacos que têm um botão. Sim. O gajo enfia aí a lanterna e faz o teste. Está fixe, tá, são extras engraçados e a animação está tá porreira. Mas é sempre hilariante ver o carro a voar mil, tipo, mil metros acima do sol quando bate no, no passeio. É fantástico. Então, o jogo tem momentos bons, o problema é a física, a jogabilidade, as personagens, a história. O problema é tudo. Exceto os momentos. Os achievements, ou seja, e os momentos. O jogo é mau, mas tem momentos engraçados. Ou seja, é mau. E o estranho é, eu sou um gajo que se irrita com jogos. Eu, como no podcast anterior disse, lancei o comando ao chão a jogar Prototype. Mas diverti-me à brava com o Alone in the Dark. Eu vi-te a jogar um bocadinho e os personagens. O personagem principal é horrível. Uma merda, sim, são horríveis. E os finais? É Existem dois finais. Existem dois finais. É um supostamente é o final bom e o outro é o final mau. Mas são todos. São ambos merdosos. Um é o mau, o outro é o menos mau. São mesmo sem sabor. São horríveis. Ah, é. Eu não percebo, não compreendo. A ideia que me deu quando o jogo saiu foi que foi apressado, que saiu o ponto feito porque os gajos não tiveram tempo de fazer melhor e se calhar o final foi assim mesmo martelado. Não sei, mas o final já devia estar escrito, não é? Escrito sim, mas há jogos que acabam antes do tempo. Olá, Halo 2. Over fucking hyped, over fucking rated. É. Bem, mas se o pessoal ainda não teve a oportunidade de jogar Alone in the Dark, principalmente os venezuelanos, vão estar com azar, porque agora não vão poder agora, jogar nada. Agora jogam, de certeza. Nadinha! Como é que é, Tiago? Belas notícias, não é? Belas notícias, indeed, para os nossos amiguinhos venezuelanos. Que, felizmente a mentalidade do governo deles é tão aberta que acabaram de banir totalmente os jogos no país miserável deles. Porque não é yogas? É uma coisa que eu não ao início, quando vi esta notícia, fiquei banir os jogos violentos, né? Porque a cena é só dos jogos violentos. Aparentemente baniram tudo. Tipo, juntamente com as armas de brincar, baniram jogos violentos. Jogos todos. Tipo, será que é possível? Eles não estão lá para ver. Eles não estão para ver o que é violento e o que é que não é. Tipo, é não, isto até me custa acreditar, porque isto é tão mente capto. Até me custa acreditar que eles tenham mesmo banido totalmente os jogos. Ah, já sei qual é que é o problema. É porque eles, tipo, fizeram associação. Os CDs, o MDs, PSP, lançar o MDs a matar pessoas. Tipo, armas de brincar. Eu acho que, tipo, está... Os comandos da Wii e tal. Yeah, não mexer aqui o comando a fazerem de fios para estrangular as pessoas. Pronto, já quebramos o código. Já não precisamos falar mais nada da notícia, né? Não estou a gostar. Continua aí. O que dizem aqui é que a pena... para quem vende jogos violentos é pior do que para quem faz exploração de trabalho infantil e que vende armas e que dá armas reais e cigarros a menores. Portanto, o jogo é mais perigoso do que uma arma real. Ai ai, caraças. Eu não percebo isto. Isto é tipo a lei seca dos videojogos. Isto faz à vontade de chegar lá e começar a matar pessoas com a caixa de um jogo. Não sei, isto agora é tudo plástico ranhoso, partem-se num instante. As capas dos jogos da 360 são tão frágeizinhas, tenho medo de partir esta cena toda. Isto agora é como estava a dizer, a lei seca. Se vocês, o pessoal que não conhece, lei seca é quando um estado ou um país bane o comércio de álcool, de bebidas alcoólicas. E isto então o que criou quando isso acontecia era toda a gente a criar bebidas alcoólicas caseiras nas suas caves e o caneco. Então é o que vai começar aqui, o pessoal geeks e nerds a disfarçarem os seus jogos em caixas de filmes para enganar as autoridades. Ou então a usar adaptações de jogos para filmes para, tipo, baralhar o pessoal. Olha o filme do Dungeon Siege. Ah, muito obrigado. Ei, caneco. Olha o filme do Doom. Eu acho que isso, acho que os filmes do Uwe Boll estão banidos mesmo só de serem. Então, se calhar já estavam banidos antes. Iam ser banidos em qualquer país. Assim. Sim, acho que a pena é maior do que essa de vender jogos para qualquer pessoa. Se calhar ainda não é tão mau como trabalho infantil. Faz-me confusão. Como é que há cabeças no governo tão fechadas ao ponto de banir jogos? É que não é jogos violentos, porque isso já não me admirava, porque já havia na Alemanha, e a Alemanha é mais evoluída que a Venezuela. E baniram montes de jogos violentos. Agora, banir de todo jogos é a coisa mais idiota que... Acho que é das coisas mais idiotas que têm acontecido. Eu acho que eles não conseguem banir jogos. Por várias razões. A primeira é os telemóveis. As pessoas compraram telemóveis com jogos que não vão desaparecer. Pois. Sim, mas imagina, as operadoras vão deixar de vender jogos. Pois. Isso é muito provável, mas já há bastante... Epá, eu acho que enquanto houver internet eles não conseguem acabar com os jogos. Sim, vai haver internet, as pessoas vão continuar a... isso vai aumentar a pirataria, obviamente, mas... Claro, sim, a lei é mesmo proibir a venda de videojogos. Há sempre pessoal que há de sacar. Não sei como é que é a ADSL lá na Venezuela. Proíbem a venda, mas não proíbem a pirataria? Não... Provavelmente, piratear videojogos, o crime, a pena para piratear videojogos é mais pequena do que para vender. por isso o pessoal vai mesmo deixar de vender para piratear. E... umas palmadinhas no rabo só porque estás a sacar um jogo. E como é que é com coisas tipo a PSP Go? isso vai ser o maior sucesso na Venezuela, então. Acho que era a Sony já sabia que esta lei vinha aí. A PSP aumenta significativamente na Venezuela. I wonder why. Será que... Eu não percebo. Esta gente dá a entender que não percebe nada do mundo informático. Será que eles vão conseguir controlar as vendas digitais? Duvido. Acho que não, a menos que se tornem uma China e contratem empresas para vigia online e essas merdas. Ou então, se forem meninos da mamã tipo a Valve, em que... Ah, desculpem, mas este jogo não está disponível na vossa região. Vi aqui mais gente no meu Steam a jogar a demo do Torchlight. Podem continuar. São venezuelantes. Estão lixados. Estão lixados, então. Mas pronto, nós mencionámos isto, que isto irá aumentar de certeza a pirataria nessa zona e por causa... Mais ainda. Quer dizer, eu não sei se isso vai haver grande diferença, porque a Venezuela não tem propriamente muito dinheiro. Não é um país propriamente muito rico. Mas, de qualquer maneira, acho que eles já eram um dos países que mais pirateavam, por isso não lhes vai fazer muita diferença. Ok, pronto. É triste saber que há estas... Não vai criar um aumento de pirataria, mas vai criar uma descida de honestidade. E um aumento na venda de PCs. Oh, por que será? Não sei. Porque os PCs são as novas consolas. Não pode. Bem, são. Primeiro começou... por ser ao contrário. Essa as consolas eram novos PCs. Essa foi uma das piores transições de conversa que podíamos ter feito. Continua. Pá, foi maravilhoso. Quando estiveres a editar isto vais perceber. Portanto, o que aconteceu primeiro foi que, com a geração de consolas que começou a ficar ligada à net, começou pela PS2, mas PS2, Dreamcast, etc, mas isso, pá, não conta muito. Apple Pippin. Sega Net. E Sega Saturn Online, não me lembro como é que se chamava essa merda, também nunca usei. Anyway, continua. Bem, eu acho que isso só começou a ser realmente relevante quando entrou Xbox Live para a 360. Mas essa é a minha opinião. Porque eles criaram mesmo um sistema próprio para as consolas. O que aconteceu foi que as consolas começaram a ter muitos dos jogos que antes viriam só para PC e começaram a ter o serviço online. Bem, em alguns casos gratuito, no caso da Xbox não, ou quase nada. E os jogos começaram a ser quase os mesmos jogos do PC, com as mesmas patches, e eram mais ou menos um PC, porque eram mais baratos do que o equivalente hardware num PC, mas jogados com comando. Sim. Pá, o único extra que eu tenho visto da transição entre um gajo programar um jogo para PC e 360 é quando ligas o comando da 360 no PC e tens os comandos todos bem definidos, não precisas de andar a configurar muita coisa. E outra cena engraçada também é, por exemplo, andas a brincar na consola dos jogos da Valve e encontras código que é relativo só à consola, à 360. Portanto, epá, pronto, em termos para os developers ajuda bastante, mas para os jogadores nem por isso. Não. Porque, para já, para quem está atento aos PCs, ou quem só tem um PC, começa a reparar que muitos jogos são lançados para as, são anunciados para todas, mas só chegam ao PC depois. Ou então nem anunciam que vem para PC, mas mais tarde ainda acaba por aparecer. Surprise! Surprise! Bem, já piratearam à vontade, já decidiram se vão comprar ou não. Então tomem lá para PC. Porque eles acham que isso minimiza a pirataria. Eu acho que só aumenta, mas pronto, isso é a minha opinião pessoal. E o que acontece agora é que começam a haver outros rumores que dizem que coisas como o Modern Warfare 2, e pronto, já dizem que isto foi provado ser só mesmo um rumor, mas corria aí o rumor que esse jogo só ia poder ser jogado com o comando da 360 no PC. Então, mas espera, então, já se quisesse jogar no PC... Já foi provado mesmo? Só podes mesmo jogar assim? Não. Foi provado, não é a sério. My God. Mas só para chegarem rumores como estes, pá, não é bom sinal. É que jogar Veteran com um comando é uma treta. Eu não consigo, simplesmente. Eu conheço muita gente que se converteu às consolas e a fazer pontaria com dois analógicos, mas que agora, por causa de jogos como este e do Battlefield Bad Company 2, que é a alternativa para quem não quiser dar o dinheiro à Activision, como vai sair no PC também, as pessoas aproveitam e voltam para o PC. Yeah. Mas a cena, pronto, o Modern Warfare, todos dizem que o Halo definiu mais os FPS nas consolas. Eu acho que o Modern Warfare 4, Call of Duty 4 Modern Warfare, treta de nome, caraças, confusão. Eu não duvido que vá chegar ao Modern Warfare 4. Uma coisa que é porreira é que tu, tipo, quando apontas, fazes uma espécie de auto-target nos inimigos ligeiro, e então isso facilita bué. Então eu, a jogar online, é tipo quase um espasmo de left trigger, right trigger, left trigger, right trigger, que é apontar, disparar e fazer sempre autolock continuamente. Mas o Modern Warfare está a ser um poço de polémicas, para além de níveis assim duvidosos, de motivos duvidosos, coisas maradas em que tu andas a matar inocentes à queima-roupa. Temos problemas ainda mais graves, como a falta de servidores dedicados no jogo. Uma coisa que foi... Que era fundamental em versões PCs. Aliás, o próprio Call of Duty 4 tinha servidores dedicados no PC. Agora vão retirar isto. E eles querem introduzir uma espécie de rede à la Xbox Live no PC. Que é tipo o IWNet, Infinity Ward Net. Em que vai tudo funcionar peer-to-peer. Os jogadores ligam-se a um único jogador, tipo um host, que... Isto vai quê? Isto vai criar uma lista de coisas. Nós até vamos ter a lista bonitinha no post do podcast, em que eu vou então ditar. Os pings vão ser superiores a 10 milissegundos, 100 milissegundos, o que é uma treta. Tipo, nós normalmente no PC estamos habituados a 10, 40 milissegundos, a 100 no máximo, e isso normalmente já é um bocado injogável. Isso és tu e a tua boa net. Ei, calma lá, então o pessoal que ainda anda com 100 ainda dá para jogar, mas depois com aqueles problemas do wireless e isso vai sempre aumentar. Ainda para mais, tu tipo tens o... estás a trabalhar num sistema operativo e o sistema operativo está sempre a puxar recursos, portanto para além... Exato, de qualquer maneira vai sempre parar mais de 100, isso é uma estimativa. Depois cá em Portugal, então, com a nossa infraestrutura fenomenal de internet, vai sempre parar muito mais que essa estimativa. E depois há sempre uma falta de controle, que é toda a gente sabe, os servidores dedicados são bastante úteis, principalmente para clãs, pessoal que gosta de jogar religiosamente um jogo e até pagam por ter um servidor próprio para treinarem as suas matanças entre si. Uhum. Só que o que é que isto vai tirar ao pessoal? A falta de servidores dedicados vai tirar os mapas personalizados. Ao que parece, o jogo em si, da forma como eles querem fazer, vai limitar o número de jogadores a 18, enquanto a versão do Call of Duty 4 no PC era até 64 jogadores. Isto era excelente. Uma coisa, aliás, tu estás a ver, tu tens a própria Valve que nem quer suportar 32 jogadores no Team Fortress 2. No entanto, existem mods para tu conseguires ver os scoreboards como deve ser, porque é mesmo isso, eles não suportam, eles se a cagar. Esse limite de jogadores é uma consequência de terem servidores não haver servidores dedicados. Porque se eles têm os próprios servidores para o jogo, não querem ter tanta carga. Exato. querem limitar o número de cartas para não haver. Mas acham que isso, ainda que mais isso é só... Acham que isso é só uma medida para reduzir a pirataria ou também tem a ver com uma redução? Tem mais coisas, tem mais coisas. Cheats. Mas eu só estava. É isso, é dos batuteiros que andam a fazer. Pá, mas há sempre batuteiros. Tipo, tu na 360 até podes comprar ou criar um lag switch e tipo ligares o lag switch, ires para trás de um gajo, desligares outra vez e estás atrás do gajo, dás-lhe um tiro na tola. Tipo, são coisas assim, há muita gente a fazer estas tretas. Aliás, as pessoas ainda não perceberam muito bem qual é a piada e o objetivo dos jogos. É, mas é que isto vai tirar bué controle em termos de kickares esse pessoal, tipo, filtrar má linguagem, porque é pá, um dos grandes problemas, por exemplo, do live é o pessoal ser mesmo alta chunga a conversar. Tipo, é. Putz. Putz, man, é só mandarem caralhadas para o cara. É isso e o Soulja Boy. He takes a potion and goes whoop. Mas para além dessa falta de controle, também vai dar mais controle à Activision nos mapas que eles querem vender. Porque o DLC. Ah, o DLC sim, que foi pago. O DLC que foi. Que era pago na 360 e na PlayStation 3, creio eu. Foi gratuito no PC. Ora, isso já não vai acontecer com o Modern Warfare 2. Certeza absoluta. Ou seja, eles vão cobrar pelo DLC por todo lado. Aliás, só mesmo por terem assumido a utilização do Steamworks e do Steam no PC. Eles vão começar isso para vender o DLC. Certeza absoluta. Eu já tenho visto outros jogos a venderem DLC, tipo o Mo, e mais um jogo qualquer que é que era tipo uma espécie de cópia do Left 4 Dead, mas não me lembro da coisa. Killing Floor? Killing Floor, ora aí está. Então, Shopping Block. Killing Floor, sim, também tem DLC. É este controle que a Activision está a querer fazer. Chulos. Yeah, chulos. Mesmo que eu tivesse interesse em comprar o jogo, depois disso tudo eu acho que não comprava e trocava para o Bad Company 2. Pois, é engraçado que quando a notícia saiu que o Modern Warfare 2 não ia ter servidores dedicados, apareceu um tweet, porque sabem como é que é o Twitter agora, é o pai de todas as fontes, sendo a mãe o Rumble. E apareceu lá um gajo eu não me lembro quem é que está a fazer o Battle. A DICE. A dizer, os servidores dedicados no Bad Company 2 são uma coisa óbvia. Claro que nós vamos ter isso. Lol. Snap. Mas isto não é só acerca da Activision. Para além de também teres a cena que já falámos do Diablo 3. Não, do StarCraft 2. Sim, que estupidez. Isso é uma chulice quase ao nível da Activision. Pois, não é por nada que estão as duas companhias juntas. Sim, claro, claro. Mas eu sei que isso aconteceu, é? Mas mesmo assim pareciam coisas ainda bastante separadas, até algumas coisas recentes por parte da Blizzard. Mas se eles agora fazerem a cena do Battle.net, também devem. Eu creio que está a entrar na mesma área do IWNet, portanto não se admirem de verem orcs a dar-vos uns tiros no Modern Warfare 2. Isso é uma grande confusão, Phoenix. Tipo, mas já viste raids? Orcs e Night Elves no Guitar Hero ou uma merda assim? Mas ao que parece não é só a Activision que está a fazer isto. Apareceu um senhor chamado John Carmack, que não sei se conhecem. Acho que já ouvi falar. Também. Não sei se tu Tiago, não. É um gajo que faz foguetes, não é? Sim, esse gajo. Não, Coleciona Ferraris. Pensei que era o outro que fazia jogos. Ou são a mesma pessoa. Quem sabe? You'll never know. Nunca os vi no mesmo sítio. Mas ao que parece, o Rage, o novo jogo da id, também não vai ter servidores dedicados, e o Carmack apareceu nos quantos sites a dizer que estava muito contente por não ter sido ele a dar o primeiro passo. Até ele sabe que é uma má ideia. Rage. Eles podiam fazer assim uma série de medidas dessas, tipo montes de DLC ou mensalidades. Já que o jogo se chama Rage, eles podem experimentar. Eu acho que a questão aqui é, será que não há mais nenhuma maneira de evitar pirataria? Sinceramente, por exemplo, a Valve, preços. Com o TF2, Se bem que a Valve não quer implementar DLC, acho eu. Eles não querem, assim, eles até na 360 têm pena de que o DLC tem de ser pago em algumas coisas. Eles ofereceram o Survival Pack do Left 4 Dead, do primeiro Left 4 Dead, mas o Crash Course teve de ser pago. Mas mesmo assim foi mais barato do que os outros DLCs que normalmente encontras por aí. Também o conteúdo acaba por não ser tanto. Pronto, a questão é que deviam seguir mais o exemplo da Valve com o TF2, por exemplo, que é suportando o jogo. Exato. Sim, e promoções, fazer promoções assim esporádicas, como tipo no Halloween tivemos a Valve durante uma hora a vender o Team Fortress 2 por quanto? 2,5 dólares? 2 dólares? Exatamente. Sim, era uma coisa mínima. Era um preço ridículo. Yeah. E eu gostava de ter estado online durante essas 2 horas para recomendar o jogo a um monte de pessoas. Eu estava a pensar em comprar o jogo para mandar para prendas para pessoas que não têm. Sim, fixe, isso é uma boa ideia. Nunca me lembrei de usar o Steam para isso. Yeah, é assim, não se compreende. Existem outras companhias que, por exemplo, eu recordo-me que estás a ver o Trials HD que saiu no Summer of Arcade. Esse, o jogo de motas de stunt. Esse jogo, houve pessoal da equipa que lançou uma versão pirata. Eles próprios, a equipa, lançaram uma versão pirata do jogo para a net, só que não incluía os leaderboards. E houve pessoal que foi comprar depois de sacar isso. Boa ideia. Gosto disso. É um bocado. Faz-me lembrar o pessoal do Xeno Clash, que houve um comentário. Um dos developers foi a um site de torrents, não me qual foi, e disse. Foi a vários. Sim, não? sim, foi a vários. Que, eu ler isso. Eu sei que não posso evitar que exista pirataria, mas penso a quem joga e goste que, se puder, se tiveres mais para isso, que compre o jogo. E houve um monte de pessoal, só pela atitude do gajo de ir lá e dizer isso, honestamente, comprou o jogo. É que sim, é que a ligação dos developers, sem de perceber, por exemplo, aquilo era uma equipa bastante pequena, era pois, o primeiro grande projeto. Indie já não tem o capitalismo por trás a envenená-los. Já não tem ou ainda não tem? Ainda? Pois, não sei. depois é que tu não tens desculpa para a Activision, né? Activision é que exagera, tipo, sobe os preços dos jogos mais 10 dólares, querem ainda cobrar, vendem plástico extra com os jogos para cobrar ainda mais 50 dólares adicionais. E depois fazem estas medidas todas só mesmo para lixar. Eu acho que isto cria uma onda de negativismo para com a companhia, que sim, muita gente começa a boicotar os jogos todos. Aliás, o Modern Warfare 2, assim, eu gostei muito do Call of Duty 4, é excelente, e estava mesmo interessado no Modern, nesta sequela, mas esta porcaria toda afastou-me completamente de comprar o jogo como novo. E eu estou mesmo a pensar em comprar o jogo usado, ao mínimo preço. Isso também me acontece. Olha, por exemplo, o StarCraft 2. Vamos adiar o jogo, vamos parti-lo em 3 bocados. Que se lixem. Não quer saber. Yeah. Eu sei que o StarCraft 2, o primeiro StarCraft, viveu bastante do modo online, e que no 2 tu vais conseguir usar todas as unidades. Mas, assim, eu sei que quando tu compras uma dessas 3 partes, tu tens todo o conteúdo online. Mas sim, eu sinto que não estou a comprar um jogo inteiro e estou a pagar um jogo inteiro. Pois é, esse é o problema. É que eu, por exemplo, eu não sou muito. Eu gosto sempre de dar partido da história antes de ir para o modo online. Claro, o claro. O podcast está aí direito ao DLC outra vez. Ups. Holy what? Shit, damn it. Vamos, mas pronto. Como repararam, nós estamos com muita birra por causa do Modern Warfare 2. E não somos só nós os jogadores com birra, são também os retailers. Essa vantagem foi muito boa. Yeah. não é boa quando tornas óbvia. Mas eu acho que como estou bastante informado disto, também posso dar continuação. A Direct to Drive, que foi uma daquelas que surgiu mais ou menos à mesma altura do Steam, salvo erro. Não me corrigem porque eu não vos vou dar ouvidos. Eu nunca usei, não posso dizer nada. Nem eu. É tipo, não uso. Faz parte da GameSpot, não é? Não, faz parte da IGN. GameSpy. IGN, GameSpy não são a mesma rede? Acho que sim, yeah. Yeah. E então o que é que acontece? Os gajos do Direct to Drive querem, estão a boicotar a venda do jogo, não querem vender o Modern Warfare 2, já estou farto de dizer este nome, no seu serviço, porque obriga à instalação do Steam. E o que eles disseram, numas notícias, e deixem-me cá sacar da quote fantástica desta gente, que eles não querem... eu acho que sei de cabeça. Eles não acreditam que jogos devam obrigar a instalação de um cavalo de Troia. De um vírus. Trojan. De um Trojan Horse. De bloatware. Moedoês. Acho que eles escolheram bem as palavras. Yeah, até certo ponto o Steam é uma grande merda, sim. É uma porcaria de software que está ali a chupar recursos quando é suposto, a partir do Steam, correr jogos. Os jogos já por si consomem um monte de recursos quando o Steam já está a consumir para aí 70 megas, quando nunca precisa de tanto. Sim, eu realmente quando faço compras de jogos penso primeiro se isto vai funcionar bem no Steam ou não. Eu Fallout 3 não comprei no Steam mesmo por causa disso. Porque Fallout 3 tem o Games for Windows e se tivesse ainda mais o Steam... Meu Deus, aquela cena crachava a toda a hora. Bem, eu posso dizer que é possível mesmo assim, instalar. Steam e Games for Windows, prefiro o Steam. Mas de longe. Ah, eu também. Mas entre os dois, no caso do Fallout, podes evitar o Games for Windows, se sim, quiseres. Não metes a serial. Yeah. É verdade. Foi o que eu fiz e estou tão contente. Também fiz isso. Portanto, a minha versão de Fallout é tipo. Ah, é mas mais eu descansado. Tenho os chivos. Ah, tadinho. Sabes o que é que tu fazes? Ligas-te e metes a série, ligas-te ao Games for Windows, abres a console e fazes unlock altivos e pronto, já está. Há um código para isso. Ah, snap! Estupidez. Eu acho que eles ainda não corrigiram isso, mas creio que ainda está, que o código ainda está disponível. Mas isto é engraçado. O Direct to Drive a chorar assim de tal modo por causa de um jogo a instalar o Steam. Mas... eu recordo-me de um jogo que eles estavam a vender até agora. Acho que até mencionámos o nome. Qual é que será? Xenoclash? É isso? É com Z? É com acho Z. Que sim. Mas fala-se... É Xeno. Não interessa. Pronto. Não, mas eles são dos poucos para dizer que vendem jogos da Ásia. Então, como é isso? Ao que parece, esse jogo também instalava o Steam. Oh, snap. Oh, snap. Mas eu percebo o ponto de vista deles, porque... Modern Warfare não tem a audiência que tem o Xenoclash. Exato. Yeah. E então é por isso que eles estão a levantar. Logo, vai haver muito mais gente a instalar o Steam, que é uma plataforma concorrente. Mas eu percebo que eles se queixam, eu até acho justo. Claro. E saltando agora de retailers digitais a chorar, vamos ter mais retailers físicos a chorar de caixas enormes a ocuparem as prateleiras. Já não bastavam os DJ Heroes e os Guitar Heroes e os Band Heroes e Rock Bands e ocupar espaço nos armazéns, agora vai estar o caixotão da DS e XL ocupar ainda sim. Mais espaço nas prateleiras e nos armazéns. Disseram que aquilo oficialmente tem o tamanho de uma cama de casal, não sei se é verdade. Oficialmente. Olha, eu dormi neste ecrã de todas as partidas. Que... podem fechar para ficar mais quentinho. Passa a ser a consola, a maior consola de todas. Sabem o que é isto? Isto é pedir mais uma redução de tamanho. Isto depois de não tarda vão lançar a DSi Micro. XL. Ou XL Slim. Qual é a ideia? Isto é a Nintendo... Não percebes a ideia. A ideia é a Nintendo solidária para com os miúpes. Os velhotes. Os velhotes. Aquelas pessoas que já têm os olhos todos queimados de jogar muito. Cataratas e... É verdade. Eu por acaso estava-me a lembrar. Será que as pessoas com cataratas têm tesouros atrás dos olhos? Isso é cascada. A cataratas, cascadas, é tudo igual. É a regra número 1 do bom... game design, yeah. Do bom level design. The more you know. Uma cascata tem... cascata barra catarata tem que ter sempre algum tesouro por trás. Eu já vi fotografias da DSi LL ou XL. Agora que os japoneses escolhem sempre letras que eles não conseguem dizer. RR? Será que aquilo é RR? E enganaram-se? Estou mal. eu estive a ver aquilo e aquela cena parece tipo quase, parece quase um netbook, aqueles portáteis pequeninos, quer dizer, uma versão ainda mais ligeiramente mais pequena, mas para além de para os velhotes, de que é que isto servirá? Aliás, até a própria caneta é gigantesca. Isto tem muito mais classe agora. A caneta é gigantesca, parece mais uma esferográfica. Eu acho que aquilo vai dizer alguns Parker ou uma coisa assim. Mas há mais classe à caneta. E cargas. Se calhar é a Nintendo a entrar no mercado das canetas de luz. Exato. Outra coisa é as cores. É aquele vermelho vinho para os enólogos. É o castanho merda para não sei quem, para os ovos, não sei. Será que é a Nintendo a patrocinar a próxima XL Party? Oh, snap! DST XL Party! Não eras... Agora uma das coisas que eu vi, uma das coisas, cuidado, não, a próxima vez que enfiarem a mão dentro da botoneira do Rumble Pack, talvez esteja lá uma DSi XL, não sei. Não cabe. Não cabe. Tem que estar dobrado em 4 e não em 2. Eu não percebo porque é que eles fazem isto à DS. Eles mantêm a resolução, certo? É a mesma resolução. Exato, isso é a parte estúpida. Fazem os jogos de 3D ainda vão ser mais impossíveis de ver. Yeah. Deve ter um interlacing danado essa cena. Tipo, vais com a stylus para desenhar alguma coisa. Não, nesse pixel, é naquilo ali acima. Esse pixel é falso. Então dás um passo para a bateria... frente e tocas. E ao menos tens uma bateria que dure mais com esta nova DS. Não sei, nem sei se isto vai ser mais claro ou assim, tipo, quase um. Eu um estalogénio a sair dos ecrãs. É que, pá, a PSP Go baralha-me um bocado em termos de público-alvo. Esta deixa-me completamente à nora. É a Nintendo a marcar a sua posição em que o dinheiro dele o dinheiro deles vem do hardware e não do software. Sabes o que é? A Nintendo não tem provocado filas de espera nas lojas e então, pronto. Toma lá uma consola nova. em vez de um jogo. Em vez de um jogo decente para a Wii. Os Wiimotes. Um F-Zero ou... De... Yeah, os Wiimotes um pretos para não feram. Era excelente. Eu há muito tempo estou a dizer isto. O F-Zero da GameCube foi brutal. E eu era fã do Wipeout até jogar a isso. A partir daí, o Wipeout parece-me simplesmente lento. Demasiado lento. Não, eu não estou a gozar, é sério. A última vez que eu tentei jogar ao da PS3, eu ia adormecendo. Se adormecer ao volante é perigoso, tem cuidado. Para numa tem aquela coisa das armas, mas não tem velocidade. É. Yeah. Então, mas... Acho que ficamos por aqui, acho que não há muito a dizer. A única cena que... Eu a contradizer-me agora mesmo. A única cena que vi assim, sei lá, que talvez faça um tanto lógica, é a Nintendo tentar entrar naquele mercado dos livros digitais. Não sei se vocês conhecem aqueles... São Kindle. Kindles, já. Yeah. São... Uh-huh. Ah, sim. Yeah, são basicamente para ler PDFs e tal, mas não sei se isto é demasiado grande para ler, porque... Se tem a mesma resolução, vais ter problemas. Gajo... Há um homebrew para ler livros na DS que eu já experimentei durante algum tempo, e aquilo vinha com Alice no País das Maravilhas. Eu ainda li um bocado, e depois... Fuck this. Yeah. Anyway, vamos terminar o podcast. Não sei se vocês têm choros para partilhar com os ouvintes. Eu tenho muito choro. Tens muito, então começa lá tu. É um choro, mas é muito grave. Oh meu Deus. Snap. Eu tive tanto tempo a planear que rato é que eu ia comprar. Tanto. Há um ano e meio. E agora esta coisa morre do nada. Eu consegui um bom negócio nisto. Não posso queixar qual do qual negócio. Foi o rato? O meu rato é um Razer Death Adder. Ok. Que é oficialmente o rato mais confortável que eu alguma vez experimentei. É mesmo confortável e eu gostava de poder arranjar isto, mas de repente isto desatou a fazer dois cliques quando eu faço só um, ou melhor, não é sempre, eu não sei, mas imaginem. Tem todos os botões? Não, é só no esquerdo. Ah, talvez. Mas o que é que acontece? Não dá para selecionar texto. porque aquilo começa a acionar várias vezes. Às vezes clico numa daquelas secções, daqueles grupos do Messenger, e ele abre-me três janelas de configuração de listas, ou seja, ele clicou 6 vezes. E eu nem dei por isso. E para selecionar muitos ficheiros, quando estão a selecionar um aqui, um aqui, um aqui, com o Shift ou com o Control, sei lá, ele abre os ficheiros. Portanto, eu estou a escolher vários ficheiros de vídeo e ele mete-os todos a dar, ou música. E eu estou a ver se consigo que me mandem uma segunda via do recibo a partir de Londres, que foi lá que eu comprei. Oh, shit. Para que os gajos me resolvam este problema que ainda está dentro da garantia. Mas tu compraste isso numa loja, não foi? Não foi online? Comprei numa loja autorizada deles, era uma espécie de LAN center, mas tinha uma parte só a vender produtos da Razer. Uau! Por acaso também. É Piccadilly Circus. Eu acho que isto é conspiração. Eu acho que eu e o Tiago pode comprovar. Pois, eu também tive há mais ou menos. Não chegou a um ano. Também tive um problema com o meu co-parede, o Razer também, e só que ele morreu. Completamente, estava a jogar TF2 e o rato morre, apaga-se as luzes todas. Desculpas. Isto parece um fucking carnival, é só luzes e apagam-se todas e fica escuro no quarto. Música techno. Fica escuro no quarto. É, mandaste o quarteirão todo, a luz do quarteirão todo abaixo, foi? Foi, foi quase. E a gente a perguntar da rua, então. É para ver o Razer, cara! O Razer! Liga ao Razer! Estava aqui a vasculhar no meio do lixo e agora não vejo nada. E pronto, o gajo morreu e eu tive que comprar outro, igual, porque eu já não consigo usar mais nenhum rato, porque este também é super confortável, é ambidestro e tudo. E... Este é mais confortável. Eu estive com os dois a experimentar e pronto, eu decidi mandar mais umas 3 ou 4 libras para comprar este. Agora vocês já estão a medir pilas, pronto. Vamos lá deixar dessa cena. Mind's bigger, lol! Não é mais pronto, confortável. Portanto, basicamente, o que eu estou a dizer é que se eu tiver de comprar outro rato, não vai ser da Razer. A menos que os gajos sejam muito fixes e me troquem isto assim sem qualquer custo. São bonitos, são muito confortáveis, mas se não funcionam. Pois eu sinceramente eu sou uma das pessoas que demora bastante tempo a decidir, ok, desta vez vou mesmo pagar bem caro para ter um objeto decente. Porque eu, por exemplo, andava sempre a comprar auscultadores de 3€ e assim, e ratos de 5€, e essas cenas. Acho que o meu rato atual, que agora atualmente não estou a utilizá-lo, foi 20€, e acho que por enquanto vou estar quieto. Mas olha, eu comprei este rato porque eu encontrei para aí ao equivalente de 30€ nessa loja. Ah, oh, nice! Não é assim uma brutalidade. Pois, para um rato da Razer até é muito barato. Yeah. Portanto, devia estar numa promoção qualquer, não sei. Duvido que esse seja mais confortável que o do Tiago, porque o do Tiago deve ter lá as notas que ele gastou lá enfiadas, que é palmofadar. Eu acho é que o rato dele é um bocadinho mais pesado que o meu, por isso mesmo. É, mas também não é uma coisa que tenhas que levantar no ar, por isso. Ok. Tá na hora do meu chorinho. E este choro, eu acho que muita gente que me conhece já me deve ter ouvido sempre com esta porcaria. Mas, como vocês notaram agora, mudou a hora. E... a partir das 5 da tarde já é de noite. Epá, é uma coisa ridícula. Nos Estados Unidos, esta cena de mudança de hora chama-se Daylight Savings, que é relativo à poupança de eletricidade e aproveitamento de mais luz do sol. E então quase todo mundo faz isto. Mas fazem mal. Portugal também faz esta porcaria mal. Porque é do tipo, metade de um ano estamos a aproveitar bastante a luz do sol e só lá para as 8 da tarde é que começa a anoitecer e não precisamos de ligar aquecedores e não sei o quê, e luzes, e estamos muito bem da vidinha a poupar o custo da EDP. Mas depois chega outra metade do ano em que às 5 da tarde já é de noite, já fica frio, já precisamos de ligar as luzes todas pela casa. Pá, são coisas ridículas. Sabes que a maioria dos jogadores não sai de casa e não percebe, não dá por isso. Mas eu abro os meus stores pelo menos. E abro a janela para entrar ar fresco, para tirar o mofo da cadeia. Tu achas que tu acabaste de ensinar essa história toda dos Daylight Savings a uma data de pessoas? É que é ridículo, como é que isto é possível? Se metade do ano poupa-se no custo de eletricidade e no uso da eletricidade, e no outra metade faz-se ainda mais custos, mais gastos. Se calhar eles passam a primeira metade a poupar para a segunda metade. Pá, Senhor Sócrates, se tiveres a ouvir, eu acho que uma das próximas decisões a fazer é alterar esta coisa, distinguir Portugal e que somos inteligentes e colocar a nossa hora à nossa maneira. Para... O sol é diferente em toda a parte do mundo. Portanto, é uma pessoa adaptar-se, é os países adaptarem-se. Eu sei que é uma grande confusão por causa das time zones, mas é pá, por amor de Deus. Mais ou menos, eu acho que ele, para poupar essa confusão, quer forçar aquela história do TGV, que é para tu ires para um país onde ainda seja de dia, ou tenha as horas como deve ser. Ou para o Reino Unido. Ah não, espera. Pois é. Tu é que tu tens umas belas experiências disso. Quando eu fui para lá, era janeiro. E nessa altura começava a anoitecer às 3 da tarde. Por isso eu não partilho o teu choro. Eu já vi noite escuríssima às 5 da tarde. É ridículo, mas é verdade. Aquilo acontece. Estás a viver nos polos em que só tens. Sabes, depois no verão compensa. No verão chega a ser noite só durante 4 horas. Uou! Ei, isto é uma coisa mesmo complicada. Eu acho que o grande culpado é Deus. E acho que ficamos por aqui. Fuck you, G! Olha, eu faço minhas estas palavras do Saramago. Deus é um filho da puta. Acabou-se já não fazer. Aliás, isto é capaz de ser o último podcast do Rumblecack. Acho que vai ser o primeiro podcast a ter. Vou ser crucificado a seguir. Acho que vai ser o primeiro podcast a ter a tag explicit no iTunes. Portanto, tenham cuidado. Bem, ficamos mais um Rumblecast. Não sei se tu tens algum choro. Não, eu sou muito feliz da vida neste momento. Acho que o único choro do Tiago foi mesmo ver-me a jogar Alone in the Dark e ele a sofrer. Para de jogar isso! Eu tinha choro a derramar com a música dos Cabbage Boy no Brutal Legend. É demasiado bom. Mas a segunda vez que joguei, não sei se foi um sinal de que o metal está verdadeiramente em mim. Mas a última música que eu apanhei, a última, foi a música dos Cabbage Boy. Ou seja, não tive que passar o jogo todo a ouvir aquele nojo de música. És um herói. É um sinal dos Metal Gods. Metal Gods, man. Gods. Pronto, e estou a ver que tu vais, não tarda, vais agarrar no jogo e acabar aquilo mais umas 5 vezes. Mais umas quantas vezes, sim. É bem. E foi mais um Rumblecast, obrigado por ouvirem e por favor não nos crucifiquem, nem não sei se um de nós é batizado ou assim, mas não. Eu acho que depois disto nós estamos muito mais à vontade para falar sobre o que quer que seja. Acabaste de quebrar um tabu. Sim, não tarde. Próximo podcast vamos falar da lá, portanto preparem-se. E como o Modern Warfare 2 reviveu o nosso espírito terrorista. Que no fundo está dentro de todos nós. Inclusive é qual foi a posição que Jesus e Maria Madalena usaram. Ah, como é que se chama, meu? Eu lembro do nome da posição. Missionário. That's a sign there. É um milagre. Não, é um milagre. Obrigado por ouvirem. E adeusinho, beijinhos e tchau, tchau, tchau. Wah! Wah! Wah! Wah! Just get back to you. guess I'm just a man to sneeze. Yo, cabbage boy.